Povos, cantai, nasceu Jesus, saudai o grande rei, que cada ser lhe dê lugar, ó terra e céus, ao rei cantai. Imaginem a alegria chegando ao mundo e todo o céu cantando em grande festa. Existe época mais emocionante, mais empolgante, mais alegre do que o Natal? É certo que o Natal é apenas em um dia do ano, mas esse único dia é o mais comemorado e celebrado em todo o mundo. O Natal é a época de sorrir, de comprar, de admirar, de abraçar, de amar. A alegria do Natal chega através dos séculos, ligando-nos com a alegria de quem experimentou o primeiro Natal. O povo de Deus se alegrou nas profecias que anunciavam o nascimento do Messias. Maria se alegrou quando recebeu a visita do anjo e soube que foi escolhida para ser a mãe do Filho de Deus. Os pastores, estes ficaram maravilhados e alegres com o cantar celestial de uma legião de anjos. E os magos alegremente curvaram-se diante do Príncipe da Paz. Hoje nossos corações exultam de alegria, sabendo que o Emmanuel, Deus conosco, reconciliou-nos ao nosso grande Pai. Então junte-se a nós comemorando a época, a história, a alegria e, acima de tudo, o Salvador do Natal. Junte-se a nós para celebrarmos Jesus, a alegria do mundo. Nesta época, podemos ouvir a alegria do Natal em todos os lugares. Nas crianças, nas músicas, nos shoppings, em tudo e em todos, ouvimos o Natal. A palavra de Deus nos lembra sempre de sermos alegres e de fazermos sons de alegria. E o melhor momento para começar é agora.